Antônio, 149. O Papão, meu Índia November Alpha, chama a torre 118, decimal 6. 118,6, Índia November Alpha. Controle, volume 149. 49, confirme. Acima, pode voar direto, Nelson? Aguarde um instante no 649. Vai dar. Tráfego da companhia ingresso no 62. Tá coordenando, deixando outra vez ali do 07, por aí. Tá ok, então, obrigada. Informo, temos um tráfego no setor norte, P3 da Força Aérea, a 1.500 pés, setor nordeste, melhor dizendo, do campo, em espera 1.500 pés, confirmado. Tá ok, vai descer para 1.000 pés, reportará 3 milhas, está visual com o tráfego, o Índia November Alpha. Sim, Matias. Olimpos Aruna, informação tráfego, temos a aeronave Charlie 150 para final da pista no 7, descendo agora para 1.000 pés, já ciente do seu tráfego. Olimpos Aruna. 0, ano 7. Torre, Xander 63, 2000. Xenero 6326, número 1 para pouso, informarei pista livre, vento no 30 graus, 089, ajuste no 012. Pintoso aguardando, 63. O ingresso via Juliette, com cautela vai prosseguir para o 612, o tráfego da companhia já foi orientado a puxar o aeronave um pouco mais a retaguarda, ok? Vai prosseguir para o 612, toda a cautela, vou no 92. Direito no 21, no décimo 9. Quatro, cinco, solo, Zuno 4, livrar direito no 21, décimo 9. 729, torre 118, meia com pouso. Obrigado, senhor, muito boa tarde. 6326, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 08 máximo. Livre pouso, 6322. Olá Salvador, boa tarde, Webjet 5729 em aproximação para 190. Boa tarde, Webjet 5729, reporte passando o marcador externo. Acusará externo, Web. Olimpo 01, complete curva à direita, reporte ingressando na perna do vento da pista 10, mantendo ainda 1.500 pés, aguardando para girar base. Debatiu, reportará reingressando do vento a 1.500 pés, o Olimpo 01. Vai passar o 60 para o 50, o 35488. É 35488, 3 mil pés, QNH 10 no 2, na proa de Duna, intercepta o final do LS. 3 mil no 0, 1 no 2, na proa de Duna, intercepta o LS 5482. Índia November Alpha, fiz evitar pouso simultâneo, inicie 360 pela esquerda, a 1.000 pés, reporte interceptando a final do ano 7. 360 pela esquerda, 1.000 pés, Índia November Alpha. Só 3145, torre. No 45 ao solo Salvador. Xenero 6326, sola os 16, ao livrar direito no 21, décimo 9. Livrar direito no 21, décimo 9, agora. Solo, TAN 3145, torre, TAN 3145, senhor TAN copiando? Ah, nós tentamos contato por 3 vezes aí para apagar o solo, mandar chamar o solo em 21, décimo 9, não conseguimos. Quem chama agora 121, décimo 9. Pois é, nós cotejamos todas as vezes e realmente percebemos que não copiou. Inclusive o solo também chamamos e não tivemos resposta. Ah, tá ok. As outras aeronaves, no caso aí, tá normal pra gente a transmissão. Dá uma checadinha no equipamento, ok? É, eu troquei de equipamento agora. Eu vou chamar o solo. Obrigado. Nada. Já passou o marcador, Web5749. Webjet 5729, pista livre, tem autorizado pouso, vento no 50 graus, no 0 bar. Livre pouso, Web5729. De November Alpha, 36, corrigindo final da pista no 7, é curto agora, ok? Girando curto. Para o no 7, Palmarei, eixo do no 7 livre, Índia November Alpha. Ok, informa final no 7, Índia November Alpha. Sim. Interceptado o vento, Olimpo 01. Olimpo 01, mantém a perna do vento, aguarde instruções para girar a base. Ou para iniciar novo 360 pela direita. A escuta 01. 6321, pronto para cópia? Pronto, 6321. motorizado Brasília, 320, via preso Luno 7. Subida Gole, transição Ofito, curva direita após a decolagem, 5053 é o código, 198 é o controle. Tá indo direto para final 17, o Índia November Alpha. Zero Brasília autorizado, via preso Luno 7. Gole Ofito, curvando direita, 5053 é o transponder, 198 controle. Ocean Air 6326, prossiga o táxi em frente, a Infraero reposicionou o seu no PAC, portão 1. Tá, mas seu gate 1 entendido, né? Tendo ainda 1500 pés, Olimpo 01. 2020 para a direita, 1500, informa interceptando a 200. Afirma. Índia November Alpha, eixo da pista 17 se encontra livre, autorizado pouso, vento no 40 graus, 109. Índia November Alpha. Gente, livre pouso, November Alpha. Uno para o gate número 1, entendido? Isso mesmo, tá correto. Desculpa aí, mas é porque às vezes o pessoal muda aqui e nem falam pra gente. Não tem problema não, senhorita. Olá, Salo Salvador, boa tarde. Até 3217, informação Romeu para Confins. 3217, aguarde qualquer Confins. Teria saída? Tem sim, é Dial. Dial, obrigado. Puxa, né? 6321, não ouviu o cartejamento, está correto, seu para puxa e CT. Puxa, né? 6314, pronto para cópia? É máquina, tá. Petrolina, aprovado, nível de voo 340, via Pesolu 20. Petrolina, após direto. Subida Momo, transição Flock, curva esquerda após a decolagem. 5045 é o código, 198 é o controle. Quatro, autorizado 340, Petrolina, via Perusul 20, saída Momo, transição Flock, curva esquerda após a decolagem 5045. Responder 1198, controle de traída, para a 6314, planejamento correto, sobre a puxa sacada. Chamada, Bom, no 785, pista livre autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 10 nós. Autorizada a decolagem, 1785. Fui LF 35488, visual, baixa travada. 35488, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. 488, fui LF, visual, baixa travada. 35488, complete aproximação, informa aí pista livre, 737, iniciando a corrida de decolagem, vento 140 graus, 109, ajuste no 0 no 2. 488, obrigado. Afirmo, seu solo foi aos 20, autorizado backtrack, reporte pista livre. Confins aprovado, nível de voo 360, via Pesulu no 6. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5055 é o código, 198 é o controle. Como número 2, mantendo separação visual com traço, informarei pista livre. Afirmativo, 01 gira na base, visual contrário. Afirmo. 35488, pista livre tem autorizado pouso, vento no 30 graus, 10 nós. Ok, tá autorizado o pouso, 35488. Voo no 785, decola aos 21 no controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 7, estacionar livre frequência. Voo no 785, decola. 785, margem 360. Confira no perfil ao 360, 785. 785, confirme. Entendeu, no perfil ao 360, seria isso? Tá, se acreditar o comandante cruzar 2000, tá autorizado para o Adileda, confirma a intenção. Pode ser 2000, é boa Leda, 1785. Positivo, direto Leda. Salvador, contato 2231, informação, Romeu. Passarei 2231 para Barreiras, 1 minuto, cópia. Capítulo 1, 0, informa aí, pista livre. 0, tá na base. 5488, solos 24, vibrar direito no 21 décimo 9. 219, obrigado. Cara. Trip 5488, livrando arco. 5488, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pate 3. Minha posição, senhora? Alfa Kilo, Pate 3, posição 3, Pate 3. Alfa Kilo, Pate 3, posição 3, obrigado. 0 graus, 10 nosso, pista livre, autorizado, toque arremetido, Olimpo 01. Livre, toque arremetido, Olimpo 01. Saída, por gentileza? Dial. Dial, grato, voo no 399. Siga. Ô colega, a gente não tem ainda plano aqui. É assim que tiver, eu já pago a cópia, tá ok? Controle, boa tarde. 1075, cliente da informação Romeu. Está cruzando 180. 7, desce ao 050, chegada 5. 050 na área. 1075. 1755, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Ajuste, 10, 12. 7755. Estou reunindo para o 01 para a coordenação, efetuar a pouso final. Ok, gente, Olimpo 01, reporte para a gira base. Reportada para a base, 01. Bono 075, está presente o WhatsApp. Autorizado Barreiras 340, vai prosseguir direto Dedó, após direto Zambi, após direto Ilpur, Índia Lima, Papá, Uniforme Romeu e após conforme a rota do plano. A primeira curva à esquerda após a decolagem, na subida Momo, Alvo e após direto Dedó. Transponder 5054 e o controle 198. Para a Barreira, conforme a rota do plano de voo, vai decolar pelo 10 com curva esquerda, saída da Vira Bom, com Alma, contra o Midor, e segue conforme a rota do plano. 0054, transponder 18-8, ou controle, Salvador. Uma pequena correção no transponder é o 5064. 5064, obrigado. Correto para puxar essa marcha. Camarada. Bom 399, pronto para a cópia. Bom 399, pronto. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via Pezulu 16, BHZ e após a conforme a rota do plano de voo. Subida Dael, Leda, Bridge. Dael, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5057 é o código, 198 é o controle. O Voo 1399 está autorizado, Congonhas, nível 360, Upper Zulu no 6, Bravo, Bravo, Hotel Zulu, após rota conforme o plano. Decola no 0, primeira curva será à direita, subida Del, Leda e Bridge. Transponder 5057, controle 19980, voo 1399. 1399, só uma pequena correção na rota, após Upper Zulu no 6, é BHZ, né? Upper Zulu no 6, voa Bravo, Hotel Zulu. Afirmativo, ciente, é isso mesmo. Tá autorizado o cotejamento correto, chama pra puxa acionar. Vai chamar, obrigado. Gol no 755, no solo aos 29, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Livrar direito, 219, décimo 9, dragão. Olimpo 01, pista livre, tem autorizado pouso, vento no 30 graus, 10 nós. Teve pouso, Olimpo 01. Tem a posição antes da taxa 3 Juliette, aguardando. E a Alfa mantém antes da Juliette, vai dar na 755. Solo, TAN 32 no 7, na remota no 2, pushback acionamento. Só um minuto para o pushback acionamento, TAN 32 no 7, na minha escuta. Voo 1399, posição 5, pushback e acionamento. 399, por gentileza, um minutinho de pushback, acionamento 05 na minha escuta. Aguardando, voo 399. Pode contar o quilo, como recebe o controle? Agora 5%. Gente, autorizado a chegada Mário, desce ao 060, Oscar, Hotel Kilo. 060, Oscar, Hotel Kilo, certo. Hotel Kilo está na frente, sabe? Gente. 755, prossiga. Ah, está ligado, certo. Gente, mantenha a posição antes da taxa 3 Juliette, estamos aguardando o portão de destino com a infraero, ok? Mantenha a posição aguardando. Visuais, reporte unidade de descida. Gol no 075, prossegue 2.000 pés, 1.200 ajuste, está livre o ILS, reporte estabilizado. Para o 2.0, já pode estar estabilizado, voo no 075, ajuste de... 1.012. 1.012, obrigado. Na pista, reporte pista livre, parte militar. 1.012, reportar parte militar, 0. Dado ingresso via Juliette, para o mesmo, ok? Para o 075. 075, assim que o aeronave acompanha ele para o 5, ele prossegue. O 399 vai aguardar a entrada do tráfego da companhia, conectar a Alfa na cor, ok? Negativo mesmo, vai prosseguir para o portão que o senhor permanece, que é no 05. Aí precisamos que o senhor inicie o pushback e adentre ao pátio 3 para que ele possa ingressar. Essa é joia, vou ajudar o pessoal para utilizar. O Salvador, Ocean Air 3-2-1 na remota, 1-3, ciente da informação, Romeu pronto para o pushback e acionamento. Chanemeia 3-2-1, por gentileza, aguarde pushback e acionamento, já temos um airport da TAN iniciando na remota 1-2, ok? Na minha escuta. Ativo, que atenção na sua escuta. Salvador, eu também. 3-1-4, posição 2, pushback corte de frequência, 2003. Alô, boa tarde, meu nome é 10-5. É, informação... Romeu. 925, informação Romeu, confere, Brasília 360, minutinho para cópia, prepare a gole e transição fita. Valeu, fita, aguardando, meu nome é... Aparece 2231, será o segundo no setor? Não, não me escuta, por gentileza. Segue direto Duna, descendo a 110. O ajuste Salvador, 1012. Direto Duna, 35266, mantenha a opção. Sim. Foi instruído a reduzir a velocidade para 250 nós. Mantenha a redução ou pode descer do telemóvel? Não, negativo. Está autorizado 250, se tiver condições, incremente. Salotã 3217 para o táxi com 48 a bordo, 334, até na Guarulhos. Só confirmando, foi o TAN 3217? Afirmativo. Sente um minutinho para início de táxi, por gentileza. Guarda menor. Romeu Papatango, número 2 para a cópia, por gentileza, aguarde. Papatango. 3217, inicialmente está autorizado até o través do 612, aguardando para prosseguir. Não, autorizado até o través do 612, até o 3217. Na retaguarda? Afirmativo, após o Airbus da TAM livrar o setor, está autorizado o pushback, chame para o táxi, puxa, né, 6321. 3219. Salo 5219. Controle 5266, confirma o DSP4? Agora está autorizado 090. 090, 526. Patango Hotel Oscar Kilo, reautorizado 4010, ajuste 1011. Leste Oscar Hotel Kilo, 1011, 4010. Economia de 3 horas e 7 oceana, Salvador. O Oceaner 6314, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre em 1, 18, decimal 612, o ajuste no 0 no 1, no bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera, 1862, Oceaner 6314, obrigado. Então, 3217, segue a aeronave da Avianca como número 2 no ponto de espera, via Índia e Alfa. No ponto de espera, torre em 1, 18, meia dúzia, ajuste no 0, 1-1, no bom voo. Gente, segue a aeronave da Avianca, Índia e Alfa, ponto de espera, 18, meia dúzia, 1011, então 3217. Cópia. Pronto, cópia. Pegou 925. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesolu 17. Decola da 10, curva direita, gole, transição ou fita, é saída, controle em 119.8 e aciona 5067 no transponto. 360 Brasília, Pesolu 17. Decola 10, direita, gole, fita, controle em Salvador 098, transporte 067, voo no 925. Protejamento correto, sendo pronto para o feedback acionamento, portão 612, gol no 925. Baixamos a pronta, gol 925. Solo gol no 399 para o táxi, com 136 a bordo, autonomia 4 horas 5 minutos, alternando o galeão. Gol no 399, segue o Airbus da TAM como número 3 no ponto de espera. E no ponto de espera, transfere a torre em 118, decimal 612, o ajuste no 012, agora, bom voo. Segue o Airbus como número 3 para a decolagem, até o ponto de espera no 0. Quando lá, torre no 860, gol 1399. Ajuste 1012. Romeu Papatango, pronto, copy. Autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés, decolagem da 107, curva esquerda, corredor forte. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia. E aciona 0133 no transponder, o Romeu Papatango. Protejamento correto, confirmando 02 no POB, empate 4. Ciente para acionamento, táxi de decolagem, transfere a torre em 118, decimal meia dúzia. E o ajuste no 012, Romeu Papatango, bom voo. Cópia 5219. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, Eval e após direto, Vitória da Conquista. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5074 no transponder. Autorizado 200 para Vitória da Conquista. Perfil da Gole, Eval. Após decolagem da 10 curva direita, transponder 5074, controle 1985219. Protejamento correto, chame pronto para o espécie de acionamento, parte 3, drift 5219. Papatango Romeu até Oscar, em condições visuais 1500 pés, 1012 no ajuste. Autorizado. Autorizado, plano de rotatória, no 1500 pés, mantenha até Oscar. 3217, ponto de espera, 0 pro. 3217, após a Avianca iniciar, ali mantém, cabeceira no 0. Após decolagem da Avianca, ali mantém no 0. 3217. Bono 075, solo 42, solo 1209. 1209, vamos acertar. Azul 4206, boa tarde, a sua identificação, autorizado a chegada da Mari, desce ao 70, redução 2509. Autorizado a Mari, desce ao 070, 4206. Ajuste permanece no 012, 5266. Afirmativo.